362-514. Guarulhos autorizado, 360, a rota Tesouro 10, Mugla, a Tesouro 4, Mia, a Tesouro 44, e após conforme, decolagem pista 10, direita, da El Leda, Bridge, 119.8, 51-51. Azul 4177, pronto, cópia. Vitória 360, Perisco 50. Sai na Dael, Leda Eudes, com curva direita. Controle em 1198, aciona 5160. Obrigado, chame táxi. Galeão, 4 horas, confirmando meia dúzia a bordo. 06. 106. Livre até o ponto de espera via Pátio e Índia. Ponto de espera chama pronto, ajuste 1014. Olá, pista 10, 120 graus com 109. Decolou aos 44198, por favor. 19, graças. Hotel Salvador, né? 6251. Então inspirou. É 6251. Capa radar decolar, entre os 1.500 e 1.600 após o direto do letra. Após 2.000, direto dele, é grato, senhor. 62, ficou. Autorizado até o ponto de espera, 1013, ajuste-me, pronto para decolagem, azul 4177. Dia 5898, aguarde cópia com fins. Sim, seria a nossa saída da pista, por favor, 5898. Será da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, obrigado. está autorizado a linha decolar pista 10, 120 graus, 109. Autorizado, Azul. A linha decolar pista 10, 120 graus, 109. Salvador, lá do Jardim, tem contato com o Sérgio, certo? O 717 aguarda instruções. Quatro um sete sete é o 5098, bom voo. 198, bom dia. 4177. Web linha 749, cópia. 340, a rota Pezulu no meio. Decolagem no zero, direita, da Elle da Bridge, após Bridge, Pezulu no meio. 198 controle, 5165 transponder. Autorizado 340, com destino a Confins. via Pesolo 16, decolando da 10, saída da El, transição Bridge, 198 controle, 5165, web 5898. Web 5898, amor. Para pronto. Web 5717, ponto cópia. Galeão autorizado 340, a rota a Pesolo 10, SMAP, direto Lúbito, direto Babacena e após direto, conforme. Controle 1198, aciona 5164, a rota, a saída será da El Leda Bridge. Me copiei o cotejamento. Aguarde só um instante para cotejar. Ok. Salvador, tá 3201, bom dia, final da 10, baixar gravado. 3201, no livre pouso, 110 graus, 08 nós. Livre pouso, 201. Coteja agora o 5717. Agora recebi com clareza 2. Clareza 3, tá melhorando, mas tá um pouco baixo, mas pode cotejar que já dá pra entender. Tá ok, tá melhor pro que tá melhor. Agora tá melhor, clareza 5. Tá ok então. Então, 340 da L1, demora 1-0 na DL daqui, 1-0 é primeira, na Babacena, na 564, 717 em pronto. Aí, bebê! 6, direita, Alfa, Juliette, portão 9. Pela direita, Alfa, Juliette, portão 9, 3, 2, 1. Autorizado na 4M para o táxi, 6717. Do 4177, chame Recife em 12551, alterna 3325.